às vezes mesmo sem notar, deixo uma lágrima rolar. Sinto um vazio imenso aqui em mim e penso em desistir. Começa o dia e nem sei quais as batalhas que enfrentarei. Ao me levantar, faço uma oração e com fé eu clamo a ti, meu Senhor. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei. E mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a ti eu vou. Nesse difícil caminhar, tu prometeste perto estar. Não permites que me venham provas que eu não possa suportar. Mesmo no vale da provação, tu me conduzes sempre pela mão. Eu creio naquela promessa fiel que o Espírito irás me enviar. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei. E mesmo assim me amas, sondas o meu. Mesmo que sejam como montanhas os desafios que eu tenha que enfrentar, eu só quero seguir, confiar e pedir que tu venhas dar-me força, Senhor. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei. E mesmo assim me amas, sondas o meu.